és um velo que tenho que concordar com ele. Tu estás o tempo todo a chamá-lo Claudio gay. Bicha, de última hora, véia louca, come bunda de maluco e sai toda gozada. Rapaz, respeito os idosos, rapaz. A mulher tem 65 anos, rapaz, ou mais. Fica mandando a mulher tomar no cu, respeita a mulher, rapaz, de idade, ô. Tô tudo. Ele quer entregar o WhatsApp da mulher dele pra mostrar a foto dos outros aí, velho. Como é que se pode um negócio desse? Cala a boca, velho, cala a boca, velho. Vai dormir, vai, vai pro asilo. Você falou isso não, velho louco. Falou que o castigo tá o cu. Que porra é essa, rapaz? Velho louco, aqui não é que nem tu não, que ninguém gosta de ti, rapaz. Tu entra aqui de atrevida. Ora, pô, velho louco, vem soprar velhinha, o carreira tá no ar. O cara bota a mulher e a filha pra trabalhar na prostituição, rapaz. É, dá problema. Esses caras só conversam em moralidade, meu. Vai atrás do trabalho. Show da Véia! É o show da véia, é o show da véia, primeiro bloco. Show da véia inédito. Eu falo. Pra me arrumar o cabelo, quer, não quer. O homem que não me dá pica. O homem que vai te dar pica, que nem que te dá pica. Olha a velha louca aí, fala a velha louca. Show da véia inédito. Fala aí, Anderson. Ele fala, Laura, acho que ele velho besta, rapaz. Tá colocando aí coisa da internet. É um velho viado. Show da véia inédita aí. Vai, vai ficar ligado no show da véia. Fica ligado aqui no show da véia. Quem que é essa rosa aí? Essa rosa aí, ô Anderson? Show da véia, né? Véia louca, só de boa. Só de boa, véia louca. Tranquilidade. Tamo junto, véia louca. Show da véia. Show da véia inédito, rapaz. Tá bom, mas tá uma bosta, Anderson. Você tava fazendo o quê? Você sumiu, rapaz. Você tava onde? Não tenho certeza não, mas eu acho que deve ser o funeral. O funeral tá entrando em um mic diferente. Show da véia inédito. Funeral. Funeral. Funerária. Eu vou enfiar o caixão dentro do cu dele, de fila da puta de funerária. Show da véia, briga ligada. E todo dia tem show da véia agora. Show da véia inédito. Show da véia inédito. Aquela discussão aí pra não quebrar os ovos de quieto, hein? Olha o pirata aí, Anderson. Ô, pirata, vou pegar o gancho e enfiar no seu rabo, pirata. Vamos de música, daqui a pouco nós voltamos.

noite não tem fim. Você vai dizer sim. Vou foder o seu corpo, tá perguntando se eu fodo ainda, vou foder seu rabo com o dedo. Essa véia ainda pura? Fala aí, Coquinho Eduardo. Puxa da véia. Seu suave, mas leva dentro pra casa. Esse Jacinto aí, rapaz, é aquele velho viado, rapaz. Aquele lá, esqueci o nome dele, Gustavo. Show da veia inédito, rapaz. E segundo bloco.

suas mãos pra poder te segurar. Já anha de toda hora vinha uma, a impressão que o palco era de espuma. Você tentou chegar, não deu pra me tocar. Nosso sonho não vai terminar. Quem quer tchu. Barata, cidade de Deus, Borel e Agambá, Marechal, Urucrã, Irajá, Osmorama, Guadalupe, Sangareia e Pombal, Vigário Geral, Rocinha e Vidigal. Coronel Mutu, Apiritaguá e Saci, Andaraí, Iriri, Salgueiro, Catiri, Engenho Novo, Gramacho, Meia, Umarará, Vila Aliança, Mineira, Mangueira, Vintém, na Posse e Madureira, Nilópolis, Xerém, ou em qualquer lugar, eu vou te admirar. Nosso sonho não vai terminar, desse jeito que você faz, seu destino vai te judicar, esse amor poderá ser capaz. Gatinha, eu vou parar, mas tudo isso porque eu me sinto coroão. Tu tens apenas metade da minha ilusão. Seus dois aninhos permitem somente um olhar. Nosso sonho não vai terminar. Dá uma vontade de levar. levar pra casa quando eu te esperar. Vigiar meu sono, me aconchegar. Ser minha alegria, minha estrela guia. Chorar comigo quando eu precisar. Terceiro bloco. Terceiro bloco. Ô, gaúcho viado, você ajuda ninguém, rapaz. Você ajuda dando esse rabo rei seu aí, rapaz. Show da velha. Você é um velho viado, rapaz, que paga pros caras comer seu cu, fila da puta. Eu ajudei muito da... Show da velha, né, Tito? Você ajuda nada, velho viado. Você é um gaúcho que gosta de dar o rabo e paga ainda pro cara foder seu corpo. Eu fudei muito, muito pessoal brasileiro. Mulher, homem, rapaz. Eu, velho, filha da puta. Ô, gaúcho viado, rapaz. Você fudeu os outros com seu cu, filha da puta. Show da véia inédito. Todo dia show da véia. Todo dia show da véia inédito. A melhor é que ela é a garota, a buceta. Parece a bolinha dela, 14 anos, a buceta. Vai que véio, filha da puta. Pedófilo ainda, rapaz. Dava o cu pros meninos, rapaz. De menor. Show da véia inédito, rapaz. Nova temporada, né? É. Você vai ser preso, gaúcho filho de puta. Aí você vai ver onde é a bunda, filha da... Eu não sou pedófilo, velho. Eu gosto de ajudar a família do brasileiro. A família é safada que vai dar a bunda pra mim também. São três competições. show da vez inédito. Ô, velho viado, cala a boca, rapaz. Vamos arrombar seu cu, filha da puta. A mãe dela é o pai dela, seu desgraçado, que vai dar bunda na menina em troca de dinheiro pra cachaça, pra... Vamos de música, daqui a pouco nós volta. Show!